Tem se falado muito em preservação, está em moda falar em ecologia. Mas Retrato de um Brasil Plural, que é o enredo da Vila Isabel para 2014, propõe uma viagem para conhecer o povo do Brasil. Preservar as nossas riquezas naturais, a nossa fauna e a nossa flora, passam obrigatoriamente pela preservação das nossas tradições, pela preservação do nosso povo, da grandeza dessa gente. Sertão, sertão é exuberante na raiz. Iluminado da comunicação brasileira. A Beija-Flor vai contar a história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. No Brasil! Foi a Beija-Flor raiz, gente! Para acabar! Deus abençoe. Ao Nido da Tijuca leva para o Carnaval de 2014 Ayrton Senna. Vamos acelerar e mostrar a figura fantástica que foi esse homem. Um homem que dedicou todo o seu profissionalismo e seu amor ao povo brasileiro. Vamos promover um grande prêmio no qual, obviamente, o grande vencedor dessa Fórmula 1 na Avenida, no Sambódromo, será ele. Não percam. Good! Arthur X, o reino do galinho de ouro na corte da Imperatriz. Em 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, a Imperatriz Leopoldinense vai homenagear um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Vamos invadir o sambódromo carioca com muita garra, bolas, chuteiras, alegrias, vibrações e, com certeza, marcar muitos gols para exaltar a história de vida deste grande ídolo do futebol brasileiro. Hoje, mais do que nunca, é o seu dia. Vamos brindar com alegria, trazer de volta a emoção. Com toda humildade, vencer coroado. Vestindo meu manto verde, branco e dourado. é um enredo que fala sobre os cuidados que a gente tem ter com a nossa mãe querida, Terra, com quem a gente anda fazendo muita malcriação, né? Da nossa, chama atenção, né, para essa responsabilidade que a gente tem que ter com ela. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! Yeah. acadêmicos do Grande Rio vai levar para a Avenida os 200 anos da cidade de Maricá. Verdes Olhos de Maísa sobre o Mar, num caminho Maricá, que vai contar toda a história de Maricá, essa grande cantora. E por que Maísa? Porque não poderia falar de Maricá sem falar de Maísa, e não poderia falar de Maísa sem falar de Maricá. Porque ela foi uma grande apaixonada pela cidade, como a Grande Rio se apaixonou agora. Chegou Caxias! Chegou a invocada! A partir de agora, o coro vai comer! Parabéns, Maricá, pelos seus 200 anos! De todos os amores que eu tenho, Grande Rio, a minha maior paixão! Canta, meu povo, bate forte, coração! Vou daqui, vou pra lá, vou sambando com você, Grande Rio vai passar! Oh, enredo da Portela, um rio de mar a mar, do Valongo à Glória de São Sebastião, se utiliza da Avenida Rio Branco como pano de fundo para contar todas as transformações sofridas na nossa cidade e toda a força do carioca, esse poder de superação das suas adversidades, mostrando um cenário do Rio de Janeiro de ontem, de hoje e do futuro. O que outrora era um porto de chegada de escravos, o sofrimento, também contribuiu para a criação do nosso samba. E o futuro a Deus pertence, com esse novo Rio de braços abertos, recebendo quem quer que seja, quem quer chegar, de coração aberto. Oh. enredo da Mangueira chama-se A Festança Brasileira Cai no Samba na Mangueira e trata das grandes festas de rua, porque a rua é um lugar democrático e é do povo, então é o lugar propício para essas grandes festas. E, naturalmente, que o samba é um resumo desse enredo todo e eu tenho certeza que vão gostar muito da música e do desfile também. Chegou a garra, chegou a emoção, chegou a estação primeira de Mangueira! Festança brasileira, opa, opa, eu quero ver quem vai cair na folia, sambar com a Mangueira, é bom se segurar, levanta a poeira, é verde e rosa a festança brasileira. Vem ouvir a voz do povo a cantar, ao longe todo mundo me conhece, o meu samba é uma presa, eu sou o meu chão. Se enfeitava. festa da cultura popular. Opa, opa, eu quero ver quem vai cair na folia. Samba com a mangueira, é gosto segurar. Mangueira, outra coisa, é perigosa a festança brasileira. Opa, opa, eu quero ver quem vai cair na folia. Samba com a mangueira, é bolso segurar. Levanta a poeira, é perigosa a festança brasileira. Vem ouvir a mão do povo a cantar. É brinquedo, é brincadeira, a ilha vai levantar poeira. No Carnaval 2014, a União da Ilha do Governador convida a todos a voltar no tempo e brincar de ser criança. Um desfile leve, alegre, colorido, como só a querida União da Ilha sabe fazer. A União da Ilha, escola do meu coração, vocês também. Yeah. E a ilha? Favela. Esse é o tema enredo da São Clemente Carnaval 2014. Vocês vão ver desde a formação do nome, lá em Canudos, passando pelo cotidiano da favela. Não é privilégio do Brasil favela, o mundo todo tem, nós vamos mostrar um pouquinho. E vocês vão finalizar com uma belíssima apresentação daquilo que na favela faz efervescer, o sentimento do povo. Essa é a São Clemente 2014. Pretinhos. Obrigado, meu Deus! Minha história é só felicidade! Vem comigo, São Clemente! Eu quero mais é ser feliz, a minha estrela vai brilhar. Ó, São Clemente, eternamente vou te amar. Eu quero mais é ser feliz. Favela, coisa mais bela. É das vielas que nasce o mais. Pernambucópolis é o reencontro de Fernando Pinto com Pernambuco, a sua terra natal. Fernando volta do espaço sideral e vai revisitar a sua terra. E aí se dá esse grande encontro, esse grande passeio que ele vai fazer por Pernambuco. E assim vai vir a mocidade para 2014. Futurista, alegre, colorida, enfim, um misto de tudo que todas as características da escola anteriores. Chegue, venha cá, fogos e asas, abombei meu coração. Puxa o fole sanfoneiro, arretado é meu sertão. Essa é uma prova de amor à mocidade independente de Padre Miguel. Vamos virar esse jogo, mocidade! Bruno Ribas, eterniza! E está presente a nação verde e branco da Zona Oeste! Pernambuco, Pernambucópolis, meu carnaval. de Padre Miguel. Tá, querido? É assim que se faz. Em 2014, o Império da Tijuca traz o enredo Batuque. Batuque é um enredo onde eu trago a essência e a influência do toque africano, de um ritmo africano, na nossa cultura popular, no nosso folclore. Alô, comunidade! Vai tremer! Vai tremer! Maravilha! Tá certo, sim! É muita habilidade! Firmo ponto na gira, não deixa ganhar. Na gira do corpo, na batida do pé. Axé, axé, eleva a alma, o canto e a dança, unindo as raças na fé, na esperança. Na gira do corpo, na batida do pé. Axé, axé, eleva a alma, o canto e a dança, unindo as raças na fé, na esperança.